3403 disponível, aeronave 6 horas, 3 milhas, mantendo 340, aeronave da Comarca. Identification level 340, radar control. Yeah. contact number and make that to cut. Okay, go ahead. There we go.